Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Contenção do leste. Maloca hits. Nas ruas do DF, prossegue o caos e o medo. Diariamente, o terror começa logo cedo. Discriminados, porque só falamos a verdade. O estilo é esse mesmo e não vai mudar, meu compadre. É mais pesado, nosso som ecoando a maldade. Nas ondas sonoras se espalhando por toda parte. O rap é o som, e aqui nós somos a voz das ruas. Sem ilusão, realidade nua e crua. O clima é tenso, consta assalto, polícia, homicídio. Com muita droga, violência, velório, presídio. Te apresento o meu mundo, submundo, quebrada. Guerra entre quadras, é foda perder meus camarada. A paz aqui é lenda, morreu foi sepultada. Descanso em paz, só balaço de oitão e quadrada. O crime é foda, transformou vários mano em finado. Outros no inferno da cadeia, lugar desgraçado. E quem saiu de lá, voltou mais perigoso. Seja satélite, em torno, só criminoso. Perversidade e ódio solto na cidade. Bem-vindos ao DF, as ruas da maldade. Só criminoso, ó que fita, na contenção vários. Hoje nós tá de cima, só ladrão no cenário. A city é nossa, parceiro. As ruas do DF hoje tá daquele jeito. Crime, assassino, pistola, dinheiro. Sangue, ódio, vingança. Sou do DF há mil anos, não tem como eu negar. Faço corre aqui mesmo pra mosca se engasgar. Altas quebradas, responsa, ladrão de ponta a ponta. Quem conhece minha quebra, vigia e não desanda. Pra surfista não tem onda, pra ciclista não tem trilha. Nas ruas do DF é só formação de quadrilha. Maquinária que tem, pistola oitão também. Dinheiro é mato na quebrada da escama, meu é fém. Fala aí, parceiro, qual que é sua quebrada? Que constou, faz o corre o tempo todo. Enche o bolso do doutor. O crime é desse jeito, vacilou, levou nos peitos. Conta agora até 10, vai morrer dedo de gesso. Pegou tudo que podia, se encarqueirou na biqueira. Uma hora você morre, isso é fim de carreira. Na TV todo dia, mostra vários desastres. Foi daquele que matou ou que morreu na piranhagem. Aqui na cidade, é desse jeito, compadre. Bem-vindo ao DF, sangue e bandidagem. Só criminoso, ó que fita, na contenção vários. Hoje nós tá de cima, só ladrão no cenário. A city é nossa, parceiro. As ruas do DF hoje tá daquele jeito. Crime, assassino, pistola, dinheiro, pistola, dinheiro. Crime, assassino, pistola, dinheiro. As ruas do DF é sangue, ódio, vingança, enterro. Federal pegou fogo de ontem pra hoje, mais 3 homicídios e também 1 tentativa foram registrados durante a madrugada do Gama.